A próxima música, eu improvisando aqui, mano. Improvisando aqui tá foda, sem base. Mas é o caralho. Todos nós queremos a paz, mas não queremos a paz instituída pela burguesia. A burguesia explanta a paz, mano, com a guerra. Isso é o sistema. Querem ver nós, mano? Querem a paz pra quê? Pra ver nossos corpos caindo no chão, mano? Isso não é paz. Tô sempre plantando a guerra, mano. Então acaba com as armas e com todas as drogas. Se querem a paz. É o caralho, paz, com dignidade não existe a paz. Sem dignidade, como podemos ter paz se o sistema apoia o povo contra o povo? Já estamos acostumados a conviver em dificuldade, conflito social abrangindo. Se estamos todos em conflito com essa burguesia nos causando a violência, nenhum dos lugares existe fraternidade. Não existe amor, só existe maldade, só existe ódio dentro de nós mesmos. Ninguém ama ninguém. Ninguém quer ver ninguém bem, ninguém quer ver a quem, ninguém respeita ninguém. Então, paz é o caralho. Aqui na face da terra, só predomina o ódio faz pessoas barbarizar umas às outras. Matar, esquartejar, dentre várias formas, o sistema sugestionou, despertou o próprio demônio. Agora, sinto o drama, sinto hoje bem pior do que filme de terror. Só este matança, só este vingança, justiça aqui não predomina. Só a mesmo injustiça, injúria. Como podemos sobreviver em paz, sendo que não existe paz? Somos alvo, escravo do poder, pessoas sofrendo, sem nada o que comer. Humanidade humilhada, corrompida, esmagada pela sombra da colonização, escravidão, feudalismo. Hoje, pelo poder do capitalismo, neoliberalismo, poderosos causando a miséria, ditando novas leis, ditando novas regras, genocídio no mundo todo, virando fundo no poço, guerra pelo poder, massacre a todo instante, os pau-mandados do Estado, policiais, soldados do exército, maldito, invade favela, morro cutiços, faz valer seu serviço, sanguinário do Estado, turculento, explorado, chega apavorando, mulheres, crianças, trabalhador ou desempregado, isto é, chamado de regime fascista do governo do Estado autoritário, mata o menor abandonado, chamado pela sociedade de delinquente bandido. São espancados, torturados, são levados para a detenção de menor. Lá se tornam bandidos criminosos. Estão querendo alterar os direitos humanos, que na minha opinião nunca funcionou. Direito conquistado através de protesto. Querem, estão tirando os nossos direitos, mas a luta deve continuar, meu chegado. Diga não à falsa democracia. Diga não à burocracia. Diga não ao alistamento militar que por trás só traz o alimento, o aumento das guerras. Genocídio. Renuncie ao serviço obrigatório, ao serviço militar. Não se limite ao governo e à burguesia que tanto manipula vocês para nos maltratar. Pra elite, sou pedra no sapato, dedo na ferida, senti no saco. Sou dos quadros urbantes, pesadelo, batalha coletar maldita, agora aguenta. Colhas do que planta, quero paz pro meu povo. Por mafioso engravatado, prefiro o extermínio. Investe milhões em milhões na sua segurança, achando que adianta alguma coisa. Mas pra que tanta matança e violência? Eles têm que nós se foda, usando meio de comunicação alienatória, demagógica. Usando o poder através de novas drogas e armas e drogas. Já ocorreram e ocorre vários desastres. Pessoas por necessidade, ou pro alto consumo, ou vaidade, ou até mesmo pra sobreviver. Não vê outra alternativa a não ser roubar, traficar, sequestrar. Depois, manda a polícia prender, matar. Aí piora a violência, violência gera violência. Ódio combatendo contra o ódio, nunca verá paz no planeta. Maliciosos burguês, sua ganância, seu egoísmo. E tu vejo não jeito, quanto mais tem riqueza, mais quer ter. Existe em suas mentes, pensando maldade da gente. Tem mesmo que se fuder, tem mesmo que morrer. Cê é assaltado, sequestrado, não deu dinheiro, pum, vai pro saco. Esquartejar, arrancar pedaço do seu corpo, arrancar seu coração, seu pescoço. Isso ainda é pouco, já basta, já basta, já basta, seu bastardo. No clube tu, o que faz com o nosso povo? Roubar a nossa dignidade. Então, não quero paz, quero paz com dignidade. Com dignidade. Paz é o caralho, paz com dignidade. Paz é o caralho, paz com dignidade. Não existe a paz sem dignidade. Vamos lutar pela paz, paz com dignidade. Paz é o caralho, paz com dignidade. Paz é o caralho, paz com dignidade. Não existe a paz sem dignidade. Vamos lutar pela paz, paz com dignidade. Não quero só paz, quero muito mais. Quero igualdade e liberdade. Sem essa de neoliberalismo, ter mesmo é mais emprego. Com salário digno, pelo menos. O certo era derrubar. Roubar o governo, ou melhor, era acabar com tudo mesmo. Enquanto isso não terminar, a violência vai continuar a se propagar. A mídia também propaga a violência. Mídia cibernética, mídia de rádio, artistas de mídia pop pedindo paz, mas tão cheio da grana, pra eles tanto faz. Se renderam ao capitalismo, fazem parte da mamata do capitalismo. Pessoas pedem paz, sendo que um quer ser melhor que o outro. Chega, negro ou branco, pobre ou rico, chega amarelo ou vermelho. Viajam falando palavras bonitas, mas nem se questionam contra quem está por trás de tanta violência, nem procura se informar. Do outro lado é irônico, querer o fim da violência. Esta burguesia nojenta, mas não quer o fim das drogas, das bombas e das armas que são fabricadas e mandadas para a favela. É muita hipocrisia, sem hipócrita também é ser violento. Se olha, se enxerga no espelho, o povo cai na lábia dessas entalhas. Pessoa que ainda acredita nessa classe predominadora. Temos que lutar pela verdadeira paz. Essa paz é uma utopia, mesmo que a verdadeira paz não seja alcançada. Nós devemos tentar ver, se pare e seja grande a um contra o outro. Parem com essa de povo contra o povo. Abaixo a política burocrática reacionária, só no traz desgraça. É sim a política do voto nulo. É o fim do extermínio do povo. Paz para o povo tão sofrido. Guerra ao neoliberalismo, autoritarismo que praticam a pena de morte na prática. Pra quê? Tanta fabricação de bombas e armas. Ah, já sei. Quero o fim da classe proletária. Milhões, bilhões, trilhões jogados fora. São os próprios fascistas neoliberais, políticos que nas eleições foi dado o voto. Isso é paz, você sendo discriminado, excluído da sociedade. Todos os dias em volta de você, todo tipo de maldade. É possível estar em paz, estando comida na sua casa? Não dá pra viver deste jeito. Presidente viajando com nosso dinheiro, relações diplomáticas pro aumento de sua conta bancária, para mais privatizações, terceirizações. Todos os políticos são bando de ladrões, pra eles não existem prisões. Com isso aumenta a fome, miséria e violência das populações, contribuindo para mais roubo, sequestro e tráfico. Por falta de emprego, ensino público falido. Mesmo assim, o salário não é digno. É. Dinheiro gasto, desperdiçado na mão dos poderosos. Não haverá paz, nunca, nunca mesmo. Pois para os poderosos, a guerra nunca pode parar. É a base da sua economia. Mas não interessa se o mundo está na decadência catastrófica. Massacramento do povo na África, no Brasil, na Ásia, na Índia, no Chile, na Indonésia, em toda parte do mundo, em toda parte da América Latina. Dizimação do povo aborígene na Austrália. Desse jeito, nunca haverá paz. Guerra religiosa sempre foi demais. Guerra, fome e miséria espalhada por todo o planeta. Não importa pro milionário, trilionário, se o mundo está, se o tiozinho está no lixão, com os animais disputando a comida jogada no lixo. Avante classe operária, vamos todo mundo lutar. Lutar pela verdadeira paz. Não pense em si próprio, pense em todo, mano. É isso aí.